Mas vamos atrás de um pássaro mais do que raro. Uma lenda. O Uirapuru. Estamos na reserva biológica do Acumã, Palpina, Amazonas. Uma área de floresta densa. Encontrar um passarinho de 12 centímetros, cercado e protegido pela mata e por lendas, é quase uma loteria. Uma das lendas mais conhecidas é de uma tribo indígena que tinha uma índia muito bonita, né? E que se apaixonou pelo cacique. E o cacique, por sua vez, se apaixonou por uma outra índia. Então, ela, apaixonada, pediu a Deus Tupã que a transformasse num pássaro de um canto diferente. E daí, pela sua tristeza, né, ela foi transformada no Uirapuru com um canto assim meio triste, né? O Uirapuru habita o chamado subbosque da floresta, a mata mais baixa. Vive caçando insetos nas áreas sombreadas e úmidas. Reproduzimos a gravação do canto. Uma pausa à espera da resposta. Para nossa surpresa, na terceira tentativa, mas de que ponto da floresta vem o canto? Continuamos reproduzindo a gravação e o passarinho que guarda território surge do nada procurando o suposto invasor. Ele é rápido, não para de cantar e procura se esconder. Insistimos e em poucos minutos ficamos frente a frente com uma das mais populares lendas da Amazônia. Uma das lendas do Uirapuru diz que quem ouve o canto desse pássaro tem felicidade o resto da vida. Isso é uma coisa que fica difícil a gente saber, mas o fato é que ouvindo esse passarinho cantar a menos de 10 metros daqui de onde eu estou, a sensação que a gente tem é de paz, harmonia, equilíbrio. É uma coisa de deixar a gente arrepiado. O canto lembra as notas de uma flauta, mas é carregado de magia. As estrofes são variadas. Quatro cantos diferentes. Não é à toa que também é chamado de músico da mata. Outra lenda fala que quando o Uirapuru canta, todos os pássaros se calam. Curiosamente, não ouvimos nenhum outro canto a não ser o dele. Durante uma hora ficamos admirando o canto até que a lenda voou floresta dentro. Deixamos a reserva em silêncio, com a voz misteriosa da floresta ainda ecoando em nossas mentes. Nosso guia de selva arrisca uma cantiga. Canta teu canto, Uirapuru, suplica a preservação. Canta teu canto, Uirapuru, que irás proteger uma grande nação.